Bruno Santos, a voz do seu coração. Se você não me disser a verdade, não tem como eu te ajudar, minha metade. Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai encontrar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim. Breno Santos, a voz do seu coração. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade com você em mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai encontrar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você. Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com você em mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai encontrar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você em mim.